DJ Daniel Cardoso, sempre trazendo as novidades pra você. Você sabe que estava admirando você. Tenho que dançar com você hoje. Vi que os seus olhos estavam me chamando. Me mostre-me o caminho que eu vou. Você é o imã, eu sou o metal. Eu vou cercando e vou armando o plano. Apenas vou pensar, acelerar a pulsação. Oh yeah. Já gosta de mim mais do que o normal. Todos meus sentidos estão pedindo mais. Isso deve ser tomado sem nenhum problema. Lentamente, eu quero respirar no seu pescoço lentamente. Deixa-me dizer coisas no seu ouvido, pra você lembrar quando não está comigo. Lentamente, quero tirar sua roupa, beijar lentamente. Eu assinei nas paredes de seu labirinto e fazer todo o seu corpo humano. Sem parar. O luxo do cavaco, o alagoano estourado. É, já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. E o segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dá em mim doesse em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. E vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. E vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás

paredão zangado, o grave tá batendo. A mulherada sobe, a mulherada desce. Todo mundo tá fazendo movimento. E é um tão de tão, tão, tão. Se liga aí, aqui é Daniel Cardoso. Pra cima, meu DJ. Quem quiser me ter, que me conquiste. Faz joelho e serra azul. Vem. Esse ano. Se a polícia que eu separei recentemente. Que assado. Eu de baixão, eu tô doente. Será que o senhor me entende? É. Os vizinhos reclamando do volume do meu som. Oh, mas enquanto ela não voltar, quem sabe cantar aqui? Eu vou contigo. Quem sabe cantar aí, ó. Vamos lá, vamos lá, vai. Mãozinha pra cima, vai lá. O som do carro não tá. De amor, tá que eu pago tudo. Sofrimento é mal. Lembra da barreira, você estourada, viu? Seu poder pra cima vai. É tentação. Paredão zangado, o grave tá batendo. O médio tá no talo, corneta tá doendo. Pega a metralhadora. Tra, tra, tra, tra, tra. As que comandam vão no tra, tra, tra, tra. Tra, tra, tra, tra, tra. As que comandam vão no tra, tra, tra. E acelera, e tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. As que comandam vão no tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. As que comandam vão no tra, tra, tra, oh. Banda Louca Tentação, a tentação do sucesso. Paredão zangado, o grave tá batendo. O médio tá no talo, o corneta tá doendo. Ele tá zangado, tá querendo falar. Já tá todo armado, tá pronto pra tirar. Pega a metralhadora. Tra, tra, tra, tra, tra. As que comandam vão no tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. As que comandam vão no tra, tra, tra. E acelera, e tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. As que comandam vão no tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. As que comandam vão no tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. As que comandam vão no tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. As que comandam vão no tra, tra, tra. Vai, vai sofrendo que eu vou no gelo ferrar. DJ Daniel Cardoso. Daniel Cardoso. O DJ da mídia do estado do Pará. Desfazer as lembranças que o tempo me deu cicatriz. E agora é bola pra frente, o que eu quero é ser mais feliz. Meus quadros, suas fotos, o urso embalado estou dando. E o que tiver no guarda-roupa estou doando. Preparei umas peças pro brechó. Só quero que o destino sobre mim tenha mais dó. E não há arrependimento da minha parte. Sei que não vou mais sentir saudade. O novo sentimento invade. Eu desapeguei. Eu mandei você. Te dei carona até a rodoviária e vi você partir. Pode ir. Eu desapeguei. Eu mandei você. Te dei carona até a rodoviária e vi você partir. Pode ir. Que o tempo me deu cicatriz. E agora é bola pra frente. O que eu quero é ser mais feliz. Seus quadros, suas fotos, o urso embalado estou dando. E o que tiver no guarda-roupa estou dando. Levarei umas peças pro beijo. Só quero que o destino sobre mim tenha mais dó. E não há arrependimento da minha parte. Sei que não vou mais sentir saudade. E um novo sentimento invade. Eu desapeguei. Eu mandei você. Olá, Daniel Cardoso, é hora do show! Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem. Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém. Quando estiver num dia triste, basta um sorriso dela pra você ficar feliz. E quando se sentir realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre... DJ Maicon Jonathan. Sucesso! Vai começar o chorar! Isso é amor, tá ralando amor, eu encontro te. Isso é amor, tá ralando amor, eu encontro te mentais. apaixonado, não gritão. Deixa eu ver, tem alguém apaixonado? Tem alguém aqui que já amou e não foi correspondido? Vem aqui, é chifrudo. Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio te faz bem. Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém. Você ficar feliz, quando se sentir realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre quis. E sabe quanto aí, ó? Quando chorar de saudade. Vamos, música linda. E aí? Quando morrer. Música nem acabou, eu já tô ligando.

carregando vários pentes. Era tudo que eu queria pra mim ficar contente. Os mano tá tipo bomba e as mina bumbum granada. Os mano tá tipo bomba e as mina bumbum granada. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Rebola bem gostoso, vai. Vai, taca, taca, que delícia, que delícia, hein, que delícia. Joga pra cima, vai, vai, vai. Esse contêiner que eu te dei de suplemento, filha. Funcionou, hein? Vários homens bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens bomba, bomba, bomba, bomba, bomba lá. Vários homens bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens bomba, bomba. As mina vai, vai, pina, vai, pina, vai. Chora, chora, chora, chora, vai. A menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Nós se vê por aí, nós se vê por aí, nós se vê por aí, nós se vê por aí. É só zoeira aqui, então, vai curtir, Kito, vai namorar. Nós se vê por aí, nós se vê por aí, nós se vê por aí. Vai começar o chulé! Vou passar da bola. Vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, filha! Vai se ver por aqui, Serra Azul, faz o erro! Ensaiando, ensaiando, paradamente, a vida inocente se envolveu com a gente, só pra poder curtir, paradamente. Fez cara de carente, envolvida com a tropa. Começou a ser doce, malandramente. Meteu o pé na casa. Bebei, bebei, bebei, olha só. Ai, safada. Na hora de tomar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim, Lulinha. Vai chover por aí, vai chover por aí, vai chover por aí. Vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí. Vamos se apaixonar, ô novinha. Se liga aí, aqui é Daniel Cardoso. Pra cima, meu DJ. Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me disse, sai pra lá, pede cama. Eu só saio de 1100. Ela me disse, sai pra lá, pede cama. Eu só saio de 1100. Sair com quem? Novinha,